vai dizer. Tô de carro, vou passar pra nós dois sair hoje. Esquece a vida, a noite é feita, passo em torpecer. Separei 25G da carga que veio ontem. Especialmente pra você. A chance é nossa que faz, basta querer pra acontecer. Tu vai dançar, poder fumar, tu vai poder beber. Depois sentar, vou te levar no hotel 5 estrelas. Irá negar, não sei, pelo menos tentei. Só não te perguntei, tem compromisso com alguém? Se não tiver, quiser tentar, minha resposta é aceito. Nem precisa dizer nada, sei que quer também. Só me dizer que vem, pior que já tô vendo. Cê demorar na maquiagem, eu já me arrumei. Responde logo, o celular tá em 15%. Pra confirmar que não existe espaço pra talvez. Se quero de uns tempos. Se vários lugares e vibes pra conhecer. Ela tem detalhes que lembram a Beyoncé. Exalando charme, uma raridade. É hoje que nós vive a vida. Linda, cheirosa e reluzente. Dança de uma forma envolvente. Mira, mas que tica caliente. Sua língua eu falo fluente. Aquela coisa bem mais pra frente. Sem esforço tu se destaca. Esses malucos aí não se tocam. Tão batendo palma igual foca. Eu vou te levar pra minha toca. E lá te mostrar quem te taca. Bora? Isso até parece só cantada. Mas eu só mando improvisada. Eu prefiro assim, não dá nada. Muita ideia queima largada. Vamos tá junto na chegada. Você sai na pole position. Lá em casa tem um PlayStation. Eu prefiro o meu toca-discos. Mas se não curtir nada disso, te divirto de um outro jeito. Eu conheço um jogo sinistro. Pode ser em qualquer lugar. Só não é de qualquer maneira. Até porque é a brincadeira. Se você fizer direitinho, vai querer brincar a vida inteira. Só não dá pra explicar agora. Papo reto é muito da hora. Juro que quem conhece adora. Deu a minha hora, eu vou embora. Se quiser, te espero lá fora. Fui. Sei vários lugares e vibes pra conhecer. Ela tem detalhes que lembram a Beyoncé. Exalando charme, uma raridade. É hoje que nós vive a vida. Sei vários.